É, você está em sintonia com a Rede USP de rádio, curtindo e ouvindo e participando de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E-mail recebido de Dona Dulce, que diz: prezado amigos, sei que posso chamá-los assim, pois todo domingo pela manhã estamos juntos. Ouço a Rádio USP todos os dias pela manhã e adoro. Faço parte do Coral USP em São Paulo, mas sou de São Carlos e aí morei até 75. Fui aluna da primeira turma da UFSCar, de pedagogia. A minha história com a música é antiga. Participei do Orfeão do Instituto Álvaro Guião, mais tarde, do Coral Lírico no São Carlos Clube. A música sempre teve importância fundamental em minha vida e tanta importância dei a ela que influenciei meu filho, que escolheu como profissão a música. Formou-se pela USP em composição e regência, mas acabou optando pelo choro, que executa com muita competência para meu orgulho, pois dá um enorme valor às coisas nossas. Por isso, ouço vocês no domingo e me emociona bastante pela valorização de tudo o que foi na minha infância, das músicas que meu pai, o professor JJ Marmorato, cantava para eu dormir. Ave Maria, dos meus andores, rogai por nós, os pecadores. Abençoai estas terras morenas, os rios, as matas, as noites serenas. Esta música era cantada pela Dalva de Oliveira, mas eu consegui uma gravação linda com o Ney Mato Grosso. Bem, estou escrevendo tudo isto para matar as saudades e cumprimentá-los pelo programa. Um abraço, Dona Dulce. Dona Dulce, mande mais e-mails para nós, coloque uma relação de músicas que a senhora gosta e nós, em nome de toda a equipe da Rádio USP, agradecemos imensamente estas palavras elogiosas. Mas vamos nós com música esta manhã. Vamos atender ao Dr. César, ou melhor, José César Brigante. Ele reside aqui em nossa cidade e o Dr. José César Brigante, sempre que fica em nossa cidade, para ele, Silvio Caldas, em arranjo do pianista Renato de Oliveira, do Catulo da Paixão Cearense, Ontem ao Luar, Alcide Gerardi, seu grande sucesso. Em belíssimo também do pianista Renato de Oliveira, em adaptação do Alberto Ribeiro para o nosso idioma, a composição italiana Inamorata, que fez sucesso na era de ouro do rádio. Nelson Gonçalves também, em nossa passarela, cantando para o Dr. José César Brigante, osco nesta manhã, do pianista maestro arranjador Custódio Mesquita, arranjo Custódio Mesquita, Nelson Gonçalves em Mãe Maria. Ontem ao luar, nós dois numa conversação, tu me perguntaste o que era a dor de uma paixão. Nada respondi, calmo assim fiquei, mas fitando o azul do céu, a lua branca eu te mostrei, mostrando a ti, dos olhos meus correr sem ti, uma nívea lágrima, e assim te respondi. Fiquei a sorrir por ter o prazer de ver a lágrima nos olhos a correr. A dor da paixão não tem explicação, como definir o que só sei sentir. É mistério sofrer para se saber o que no peito o coração nos quer dizer. A dor da paixão não tem explicação, como definir o que só sei sentir. É mister sofrer para se saber o que no peito o coração nos quer dizer. A lua

Maria, se outras mágoas maiores eu prover. E as lendas que você me dizia, Mãe Maria, noutras mãos eu deixei. Todo domingo havia banda no coreto do Jardim, com as páginas mais nostálgicas, um jardim, um coreto, a música e a saudade, é a pedida que você está ouvindo em seu 13º ano consecutivo, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas nesta manhã de domingo, nós queremos registrar as missivas que estão chegando às nossas mãos neste momento. De Ribeirão Bonito, do senhor Manuel Borges Filho, ele que reside na rua Abrão Issa, no Jardim Centenário, nos envia um belíssimo cartão de Natal. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal em sua vida. E ele deseja a todos nós, de um jardim, um coreto, a música e as saudades, um Natal feliz. Missiva que para nós com muito atraso. Também do Dr. Pérez Penin, lá de São Paulo, da rua Três Rios, capital São Paulo, uma missiva muito interessante e ela será atendida posteriormente. Ainda da cidade de Ribeirão Bonito, nós temos uma missiva ainda não aberta do senhor Manuel Borges Filho, da rua Abrão Issa. E ele deve fazer aqui alguns comentários e também solicitar músicas, essas missivas vendidas no próximo domingo ou no domingo vindo. E ainda queremos agradecer o prefeito da Prefeitura do Campus Administrativo de São Carlos, a nossa querida USP aqui de São Carlos, o prefeito, o doutor e professor Dagoberto de Mori. E também desejar a ele que este ano seja profícuo e que estejamos juntos pelo som da nossa querida Rádio USP aqui de São Carlos, comandando a cadeia nesta audição de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos nós com a música, vamos sim, pois a pedida é música. Ele é político, ele é figura de destaque em nossos meios sociais, ele é advogado e ele é uma pessoa muito bem relacionada. Falamos do Dr. Everaldo Luiz Guimarães conosco nesta manhã, que quer ouvir do Adoniran Barbosa, dele mesmo, Adoniran Barbosa, samba italiano, falando Guarujá, que delícia! Cartola, quanta saudade! Cartola, que era realmente o intelecto da nossa música, ele que era autodidata. Cartola conosco, cantando dele, Alvorada, para o doutor Everaldo Luiz Guimarães Kepi. Gioconda, piccina mia, va a brincare nel mare nel fondo, ma attenzione quel tubarone, hai visto? Hai capito, mio San Benedito? Piove, piove, a tempo che piove qua, Gigi. E io, sempre io, sotto la tua finestra, e vuoi senza me sentire, ridere, ridere, ridere, di queste infelici qui. Piove, piove, fa tempo che piove qua, Gigi. E io, sempre io, sotto la tua finestra, e vuoi senza me sentire, ridere, ridere, ridere, di queste infelici qui. Ti ricordi, Gioconda, di quella sera in Guarujá, quando il mare ti portava via e mi chiamasti, aiuto Marcello. La tua Gioconda ha paura di quest'onda, di chi t'angelo vuoi, come ha detto Michelangelo. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Piove, piove, fa tempo che piove qua, Gigi. E io, sempre io, sotto la tua finestra, e vuoi senza me sentire, ridere, ridere, ridere,